SPD, nos barracos da favela, onde o barulho de pancadão. Sucesso com a mulherada. Vai, tica, pepe, capô, tica, pepe, tica, pepe, eu sou o mestre de espaço. Vai, tica, pepe, essa pepe, essa porra, tica, pepe, capô. Sucesso com a mulherada. Ela dança no barraco, ela senta no barraco, ela quica no barraco. Tô com o copão na mão, ela dança no barraco, ela senta no barraco, ela senta no barraco, tenta, tenta no barraco. Tô com o copão na mão, ela dança no barraco. Famosinha do Instagram que é bruxaria anormal. Eu sou senta que tá legal, vai, senta que tá legal. Na 17 do mal, vem, senta que legal, vai, senta que tá legal. Na 17 do mal, na 17 do mal, na 17 do mal, na 17 do mal. Eu sou o mestre dos magos. SPD, nos barracos da favela, onde o barulho de pancadão. Sucesso com a mulherada. Vai, tica, pepe, capô, tica, pepe, tica, pepe, eu sou o mestre dos barracos. Vai, tica, pepe, essa pepe, essa porra, tica, pepe, capô. Sucesso com a mulherada. Ela dança no barraco, ela senta no barraco, ela quica no barraco. Tô com o copão na mão, ela dança no barraco, ela senta no barraco, ela senta no barraco, tenta, tenta no barraco. Tô com o copão na mão, ela dança no barraco. Famosinha do Instagram que é bruxaria anormal. Eu sou o senta que tá legal, vai, senta que tá legal. Na 17 do mal, vem, senta que tá legal, vai. Sucesso